Tony Salles, 1, 2, 3. Tá com pressa porque manzona, tá ansiosa querendo fazer o toma toma. Tá com pressa porque manzona, tá ansiosa querendo fazer. Tá com pressa porque manzona, tá ansiosa querendo fazer o toma toma. Tá com pressa porque manzona, tá ansiosa querendo fazer. Aí! Eu tô pedindo pra ela calma, e ela só querendo toma. Calma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga, galera! Toma, toma, toma, toma, calma, toma, toma, calma, toma, toma, calma, toma, calma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá todo mundo metendo dança, hein? Eu cheguei lá na suburbana e tô pedindo calma. E a novinha implorando, só querendo toma. Brotei na boca do rio, tô pedindo calma. E a novinha implorando, só querendo toma. Eu brotei lá em São Caetano, tô pedindo calma. E a novinha implorando, só querendo toma. Cheguei no Porto da Barra, tô pedindo calma. E a novinha implorando, só querendo toma. Eu tô pedindo pra ela calma, e ela só querendo toma. Calma, toma, toma, calma. Eita, toma, toma, vai, toma, toma. Toma, mete o passo, galera. Toma, toma, siga. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Chegou! André Cedez, o moral de Bicoara. Tony Salles, 1, 2, 3. Tá com pressa porque mais uma, tá ansiosa querendo fazer o toma toma. Tá com pressa porque mais uma, fazer. Tá com pressa porque manzona, tá ansiosa querendo fazer toma toma. Tá com pressa porque manzona, tá ansiosa querendo fazer. Eu tô pedindo pra ela calma, e ela só querendo toma. Toma, toma, toma, calma, calma. Essa é TikTok, toma, vai, toma, chama. Calma, toma, toma, calma, calma. Mete dança, galera. Calma, toma, toma, calma, calma, calma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sim, toma. Eu cheguei lá na suburbana e tô pedindo calma. E a novinha implorando, só querendo toma. Brotei na fazenda grande, tô pedindo calma. E a novinha implorando, só querendo toma. Cheguei lá em Cajazeiras, tô pedindo calma. E a novinha implorando, só querendo toma. Brotei em Lauro de Freitas, tô pedindo calma. E a novinha implorando, só querendo toma. Eu tô pedindo pra ela calma, e ela só querendo toma. Calma, toma, toma, toma. É disso que eu tô falando. Solta, toma, toma, toma, calma, calma, calma, toma, toma. Abatendo nos paredões. Toma, calma, calma, calma, toma, toma, calma, toma, toma, calma, calma, calma, toma, toma. Avisa que chega.